No mundo onde o céu é vasto e azul, e as estrelas nos lembram de um futuro sutil. Vivemos entre sombras e luz, em cada rosto uma história, em cada voz um pulsar. Mas entre nós há um caminho, onde o amor é o destino. E é preciso entender que a paz começa em você. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Com a força de um abraço, o calor de uma mão, vamos ser a mudança que queremos ver. Amar sempre o próximo, não importa quem for, deve ser. Nossas diferenças são cores em um quadro, cada uma com sua beleza, cada uma com seu valor. Na família, no laço, no amor, encontramos a verdade de que somos mais fortes quando juntos. Mas entre as guerras e os gritos, há uma paz nos pequenos momentos. E é preciso perceber que a justiça começa em você. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Com a força de um abraço, o calor de uma mão, vamos ser a mudança que queremos ver. Amar sempre o próximo, não importa quem for, deve ser. Nossas diferenças são cores em um quadro, cada uma com sua beleza, cada uma com seu valor. Na família, no laço, no amor, encontramos a verdade de que somos mais fortes quando juntos. Detendo as guerras e os gritos, há uma paz nos pequenos momentos. E é preciso perceber que a justiça começa em você. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Com a força de um abraço, o calor de uma mão, vamos ser a mudança que queremos ver. Amar sempre o próximo, não importa quem for, deve ser. Quando a noite chega e a dúvida invade, olhe para o coração, encontre a verdade. Em cada sorriso, em cada gesto, há uma chance para um mundo mais justo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Com a força de um abraço, o calor de uma mão, vamos ser a mudança que queremos ver. Amar sempre o próximo, não importa quem for, deve ser. Juntos podemos construir um novo dia, onde a liberdade e a paz são uma melodia. Seja a luz que ilumina o caminho, e ame, sempre ame, com coração aberto e genuíno.